atrás, 2013. Chegamos até aqui, jogando o jogo da vida, motherfuckers. A mente que pensa se sobressai sobre todas as outras. Ela é a parte que planeja o que seguirão a vida toda. Ela alcança o infinito, constrói o mundo ao seu redor. Ela adquire conhecimento pra usar no futuro melhor. Raça forte da humanidade, o ser humano que constrói. São poucos que têm a capacidade, porque tudo te corrói. Deixa a mente iludida com coisas que não têm importância. A mente em potencial, anestesiada, refém da ignorância. Fazer a limpeza e jogar o lixo fora, pra que possa retornar a sua nobre trajetória. As ondas sonoras que ainda não foram extintas, ainda não pago nem o sentado pra expor as ideias minhas, tudo simples. A gente tão perante a espada da justiça. Prefiro pensar que a mesma ainda usa aquela venda que elimina. A escolha que prejudica quem anda pelo certo, aquele que passa dificuldade pra viver pelo correto. Mano, pessoas são iguais, o tempo sempre passa, ele nunca para e nada atrapalha. O andamento dos ponteiros do relógio, tem sempre alguém contando os dias pra que tudo passe logo. Pessoas são iguais, o tempo sempre passa, ele nunca para e nada atrapalha. O andamento dos ponteiros do relógio, tem sempre alguém contando os dias pra que tudo passe logo. Vai, siga em frente, a sua vida está em jogo. Qualquer erro que cometa vai ser puxado pro fundo do poço. Olha a sua volta, quantas pessoas desistiram, partiram pro outro lado e esqueceram do que existia. Dentro de suas mentes o caráter que apontava o lado certo de todas as coisas, o lugar onde elas estavam. Desistiu de dar a mão pra aquele que estava ali no chão. Esqueceu do seu irmão que precisava de atenção. As notas falaram mais alto, a matéria te consumiu. Seguiu a trilha dos que se vendem por momentos aonde você se viu. Com roupas caras e pessoas te vangloriando pelo status financeiro que agora está representando. Mas se lembre que ninguém valoriza o que está aí dentro. Virou a nota valiosa pra quem precisa conquistar terreno. E aqui você morrer já vai ter substituto. O mundo da matéria funciona assim, o dinheiro não te acompanha pro tubo. Pessoas são iguais, o tempo sempre passa, ele nunca para e nada atrapalha. O andamento dos ponteiros do relógio, tem sempre alguém contando os dias pra que tudo passe logo. Pessoas são iguais, o tempo sempre passa, ele nunca para e nada atrapalha. O andamento dos ponteiros do relógio, tem sempre alguém contando os dias pra que tudo passe logo.